Futurível. Macaco Boris Gilberto Gil juntos. Futurível. Olá, eu sou Rafael Lage, tô aqui com a galera do Macaco Bong. Se apresenta aí, pessoal. Aí, sou o Ney, baixista. Eu sou o Inayan, baterista. Sou o Bruno, guitarrista. Beleza, prazer aí estar falando com vocês. É o seguinte, o Projeto Futurível, ele encerra o Fórum Internacional de Geopolítica, da Cultura e da Tecnologia. E, ao mesmo tempo, ele abre o segundo Fórum da Cultura Digital Brasileira. Vocês acham que esse Projeto Futurível é um resumo, ele pode ser considerado uma síntese musical ou artística dessas questões mesmo da cultura digital? Qual a relação do Projeto Futurível com essas questões? Assim, a gente tem muita clareza, assim, de que as ações nesse campo que foi o que uniu, né, as pessoas e trabalhou em cima do contexto para que fosse possível esse projeto que é o Futurível, né? Ele é completamente em cima disso, assim, né? Surge de um projeto que tem o Gilberto Gil na curadoria, né? Então, assim, a relação com essa é total, assim, a gente vem nessa perspectiva já, né, da autogestão, então sempre usando a internet, aproveitando essa coisa da cultura digital, principalmente como uma forma de aproximação de pessoas, né, e uma maior comunicação entre as pessoas, usando isso tanto no laboratório Macaco Bong, trabalhando na circulação e a divulgação, quanto dentro do Espaço Cubo e na rede Fora do Eixo, né? Macaco Bong sempre tendo muito presente nos festivais, dos coletivos e tal, né? Uma coisa que nunca deixou de ser feito, assim, que esse que é o foco, na verdade, da banda, mesmo com ocupação de espaço também, né, em festivais como Planeta Terra, SWU, foi isso que fez com que dentro desse contexto fosse possível esse projeto. A gente tava conversando isso hoje na van, assim, o Claudio Prado falando. Se fosse uma coisa que a gente fosse fazer com grana, saca? Ia ser uma coisa, assim, muito mais difícil, muito mais pesado, muito mais até forçado, saca? Do que realmente todo mundo ter esse contexto e esse trabalho passo a passo, né? Que acaba sendo mais um passo, né? De uma trajetória, assim. De uma trajetória que envolve todos os participantes ali, né? A Rede Fora do Eixo, o perfil do Claudio Prado, o perfil do Gilberto Gil, o perfil do Alex Antunes, né? E tudo isso interligado dentro de um projeto que representa muito esse contexto, que uniu o projeto e fez com que ele acontecesse. Esse show, ele tá meio sendo visto como um momento histórico, né? Um encontro de gerações e um encontro de artistas que se engajaram, né? Que viram coisas importantes para se lutar na música brasileira. Vocês estão vendo o Projeto Futurível, assim, de alguma maneira, como um resultado de um trabalho de vocês que vocês já começaram há algum tempo? Como vocês veem, assim, essa chegar até aqui? Então, eu acho que é coisa da construção mesmo, né? Do passo a passo, né? A gente sempre se preocupou muito nessa coisa da rede, na criação dos ambientes favoráveis para que as coisas, né, acontecessem. E se a gente pensar, pô, a gente tem 5 anos de banda, mas o tamanho que a rede cresceu nesses 5 anos é o resultado disso, do nosso avanço como um todo também, né? Você para pra pensar nos últimos 5 anos, como que eram os processos dos festivais. Então a gente cresceu no processo passo a passo, mas com uma participação, né, muito gigantesca. E eu acho que isso que fez com que a banda fosse, né, isso que o Ney colocou, assim, a gente tá muito ligado, a gente é o Fora do Eixo, né? A gente faz parte disso tudo. Então a gente cresceu muito junto com a rede e foi ocupando os espaços que a rede ocupou, né? E você pega politicamente também o processo do PECUT, você pega todos os avanços, né? Não só artístico, mas político também, que, né, foi estendo essa movimentação. Acho que explica muito isso, né? Explica pra galera que tá chegando agora, que não tá muito por dentro da história da rede Fora do Eixo. Vocês estão juntos já há um tempão. Dá uma resumida aí pra galera que chegou agora aí. Então, o Fora do Eixo é uma rede, né, de coletivos que existe desde 2005. Partiu-se de um momento onde todos trabalhavam com a questão da música, né, tinham a música como foco principal, né, estruturação de cena, festivais, casas, né, e foi se ampliando, né. Nesses 5 anos pra cá, a gente... De 4, 5 coletivos que participaram da primeira reunião, tem 50, né, 60 participando do último congresso Fora do Eixo. Então é uma rede que hoje ela não trata só da música, ela trata muito mais de tecnologia social, trata muito mais de uma esfera que está ligada à economia criativa, à sustentabilidade, à autogestão, né, e vem ocupando esses outros espaços políticos também com esse avanço. distribuiu pro Brasil inteiro a rede, né? Tem gente de todo o Brasil participando, né? É, tem a rede em praticamente todos os estados no Brasil, menos só no Maranhão e Piauí, né? Piauí aí, Piauí já rola, né? Mas que mesmo que se não esteja ocupando espaço fisicamente, qualquer pessoa ligada à internet pode de alguma forma trocar informação com a galera, né? A maioria das reuniões, inclusive, é pela internet, né? E a gente viu um momento muito interessante, que é a do cidadão multimídia dentro do Fora do Eixo. A gente debateu isso muito no Congresso, assim, até durante um dia inteiro, assim, sobre esse tema, né? Dessa coisa, assim, de essa comunicação entre as pessoas ser um fator primordial, assim, né? Se você pega que o ser humano já se comunica entre si desde do cara que desenhava na parede, assim, antes de ter idioma e tal, né? E ele é uma sociedade que não funciona como um felino, ele funciona como abelha, como formiga, tá sempre, né, em conjuntos, assim. Essa perspectiva do cidadão multimídia vem em cima disso, dessa maior comunicabilidade entre as pessoas que gera essa... tem resultado, tem um impacto maior, né, nessa convivência social, assim, né, e nesse processo de rede que a gente acaba vivendo mais isso, assim. Tá, e como foi a configuração do Futurível? A ideia surgiu do Cláudio Prado, como isso chegou até o Gilberto Gil? O Cláudio Prado, ele produziu Os Mutantes. É, ele reuniu Os Mutantes e gravou também, né, o disco do Gil com eles, com a galera toda, produziu, né, morou muito tempo com o Gil em Londres. Será que ele viu no Macaco Bong um mutante do momento? Aquela galera que naquela época estava trazendo uma informação nova para o Brasil, em 1968, que era uma coisa muito, muito nova para um país que só tinha Jovem Guarda. Será que ele agora olhou o Macaco Bong e falou, poxa, tem que fazer essa união, tem alguma coisa a ver? Eu acho que casou-se, né, todos os momentos que foram sendo feitos, né, para que isso... Tanto musicalmente para ele, sempre foi uma referência, que desde moleque eu cresci com família de músicos, então meu pai sempre, eu sempre ouvi música, muita música brasileira. Então você já tem essa referência de quando você é moleque, você já escuta isso. Aqui pra gente é muito esse, né, a iniciação. E eu acho que o ambiente, eu acho que assim, essa aproximação do Cláudio Prado, essa figura dele vindo pra esse movimento é muito louco, assim, né? Você tem essa referência dele, né? Porra, os caras, mano, produziram o primeiro, o Glastonbury, né? Participaram do primeiro festival, que hoje é um dos maiores da Europa, saca? E tava junto com o Gil lá, produziu o Mutante. E a gente, acho que vem, como artisticamente, vem numa contramão, né, em todos os sentidos, assim, né, da imagem da galera, no tipo de som, não tem muito essa coisa do... Não é um som... Não diria que não é pop, mas não é um som pra tocar na... Não, na rádio já toca, né? As web rádios possibilitam isso, né? Então, assim, não é um som que é comercial, assim. A princípio, sabe? Essa não seria pra tocar no rádio. Né? A princípio não, mas hoje isso já... Né? Já é possível, né? Essa ocupação, né, faz com que isso aconteça. Então acho que, tanto quanto figura de movimento, né, tanto quanto artisticamente, eu acho que teve-se essa associação, porque ele veio e se sentiu confortável nesse ambiente, né, de todo mundo, né? Então ele se sentiu confortável, acho que pra tentar... eu acho que é muito um processo histórico, né? O nosso historiador Ney, ele pode comentar isso, né? E não ia falar isso porque eu abandonei a faculdade de História pra viver o processo do Fora do Eixo e tal. Mas eu queria falar em cima do Cláudio, da presença dele no Congresso Fora do Eixo, assim, né? Que foi uma presença muito marcante, assim, porque fez muitas falas ali que, tanto no sentido de absorção, dele tá absorvendo a nossa tecnologia, quanto no sentido de passar uma tecnologia pra gente em relação ao que ele já viveu, que ele já construiu, né? E da identificação toda que é criada em cima disso, né? Por exemplo, a gente tem uma perspectiva do Observatório Fora do Eixo, em que vai ser trabalhada a relação da Tropicália com o Fora do Eixo, no sentido de movimento social. Pelas condições de hoje de ter internet e tal, e ser mais fácil você ter acesso à informação, né? Essa politização tá muito mais forte. O que naquele movimento era uma coisa de artistas, hoje já tá se tornando uma coisa de artistas e de, né, de outras pessoas que têm outras habilidades profissionais, né? Que também estão se engajando também nesse processo político, né? Que entendendo aquela história de que o Brasil é do brasileiro mesmo, né? E que ele pode transformar a realidade dele. Ali no Congresso Fora do Eixo desse ano rolou muito forte essa identificação aqui. E é muito louco como fica que essa proximidade, assim, né? Uma coisa muito natural, assim, né? É, uma outra entrevista que a gente fez, teve uma fala que o Nayan disse que ele falou que não tem um deslumbramento por causa dessa questão do passo a passo, né? É um trabalho cotidiano, a gente não foi viver isso, a gente tá fazendo um passo a passo cotidiano já, né? Tem uns 5 anos, assim, a gente que eu falo até enquanto rede, assim, não falando especificamente Macaco Bong, se encontrar com o Gilberto Gil. E isso recai, por exemplo, nessa naturalidade, a gente conseguir conviver com ele não diante do mito Gilberto Gil, mas diante de um músico que a gente tá fazendo um trabalho profissional para um show daqui a um certo dia, mas que esse processo proporcionou que esse é o Gilberto Gil. Não pelo mito Gilberto Gil, mas sim pelo que ele representa, né? Que é um trabalho muito sólido, assim, não é... No mundo inteiro, a gente tava até conversando isso hoje, no mundo inteiro ele não é a novidade do verão. Ele é um trabalho muito sólido, assim. O chofer da Guatemala, o Claudio Prado tava falando hoje, tem um pôster de Gilberto Gil e quer pegar autógrafo quando vê. É assim, no hotel do mundo inteiro, onde o cara vai desse jeito. É um trabalho sólido, assim, é uma representação muito forte. Cria essa identificação diante desse contexto todo e é bacana ver como essa coisa de desconstrução do mito do artista, né? A gente tem isso representado no Gilberto Gil, assim. Ver isso de perto foi muito foda. Legal. É, vamos falar então da musicalidade, de desconstrução musical, que é uma coisa que vocês fazem um pouco nos arranjos de vocês, né? É, vem desconstruindo alguns estilos, né? E misturando com o que vocês estão acostumados a tocar. E como é que tá sendo agora que vocês estão rearranjando músicas que vocês já conheciam, vocês estão criando arranjos, e vocês estão adaptando o som do Macaco ao Gilberto Gil, ou vocês estão adaptando o som do Gilberto Gil? Vocês modificaram o que vocês costumam tocar? Vocês estão tocando de maneira diferente? Como está sendo tocar as músicas dele, rearranjar as músicas dele? Então, inicialmente, a ideia era a gente fechou um repertório, né? E a gente foi trabalhando em cima dele. Mas no naquele sentido, assim, né? Tipo, a gente vai tocar com Gilberto Gil, né? Então, a gente foi tirando as músicas ali, colocando, assim, um pouco da linguagem de cada um e tal. Mas naquela linguagem brazuca, né? Aquela muita convenção 251, né? Aquela coisa, assim, mais da música brasileira tradicional mesmo. Ali, que é são elementos que já no som do Macaco não existem, apesar de ter muita influência na música brasileira, mas em outros aspectos. É desconstruído. É, mais Hermeto Pascoal, não tanto, sabe, Tom Jobim, sabe, não tanto Jardes, né, não tanto Noel, essa linha, né, do samba, né, e tal. É, mas assim, a música nordestina, né, o frevo, tá no Macaco, né, o baião rola no Macaco. Então, assim, a gente sempre foi ao mesmo tempo muito ligado com esses outros segmentos, né, essas outras linhas musicais, assim, outras vertentes. Então aí a gente produziu uma primeira camada de cinco, foi umas 5-6 músicas, né, de arranjo, foi palco, não lembro quais foram as primeiras que a gente fez, mas aí que a gente fez, e aí fizemos uma prezinha assim aqui e tal, pra tentar achar um norte mesmo, né, e tal. E aí o Prado ouviu, o Gil Prado, filho dele também, né, que tá bastante ativo, bastante participativo, vem contribuindo com uma série de coisas nesse processo aí também, né. E ele também, ele veio falando, assim, com a gente pessoalmente, aí deu toque pro Benjil, né, que é o filho do Gil, né, pra também tá entrando em contato. E, mas aí até que antes disso, na verdade, o Cláudio chegou na gente, né, e falou: cara, a gente encontrou com o Gil, sentou, trocou uma ideia com o Gil e tal, vai rolar, definido. E a gente definiu lá o seguinte: ele quer que vocês façam o som de vocês e levem pra ele, que ele vai entrar na onda de vocês. Então a gente falou: caralho, é uma parada mais louca, mais além do que a gente imaginava, tá ligado? Surgiu de vocês, o repertório, vocês escolheram. Aí a gente rearranjou as músicas, entendeu? Numa outra linha. E o que acabou virando foi o seguinte: tipo, a gente tá numa linha, no momento, Macaco. O Macaco por si só, ele já é um processo mais experimental, né? Assim, tipo, ele nunca vai estar no mesmo gênero, tá ligado? Ele nunca vai estar fazendo a mesma coisa, sabe? Vai ter aquela pegada full, né? Vai ter aquele lance ali, mas ele sempre vai estar experimentando, principalmente nessa questão do arranjo. Nessa questão do som, a gente gosta de variar muito, a gente gosta de aplicar tudo mesmo, assim, não ter medo de arriscar mesmo, sabe? Assim, sem ter medo que suar. A gente rearranjando essas músicas, acabou que o que virou foi assim: eu tô utilizando ultimamente umas afinações abertas, né? A gente tá usando umas conduções um pouco mais diferentes de umas outras coisas, assim, tal. É, linha de baixo mais colada, né? A batera um pouco também mais, a gente tá fazendo umas coisas mais colocadas, né? E acabamos implementando com essa linguagem do Gil também, né? Que é word pra caralho, né, cara? É dub, né? É jazz, é blues, funk, é blues funk pra caralho, é muito blues, sabe? Assim, é muito, mas é, tipo, pra mim, Sim, meu pai colocava Gilberto Gil quando era criança pra ver. Eu tinha 4, 5 anos de idade e tal. Minha vida inteira eu já via a figura da cara do Gilberto Gil quando eu nem sabia falar, tá ligado? Assim, e tipo assim, eu agora mesmo, tocando com ele que eu tô realmente conhecendo. Sempre tive vários materiais dele em casa, ouvi, gosto e tal. Músicos dele influenciou a gente, o Arthur Maia, né, o Celso Fonseca, né, guitarrista, que é um cara que eu sou fãzaço assim, dele e tal. E, mas assim, não é uma coisa que pegou, né? Tipo assim, no meu caso, tipo assim, eu tinha 7, 8 anos de idade, Smells Like Teen Spirit foi que mudou minha vida mesmo, assim, né? Tipo, Cowboys from Hell, tá ligado? Foi que pegou a gente e mudou a nossa vida mesmo, assim. Pai, foi caralho, Black Album, né? Aí, Metallicas, né? Todos ali, aí que o Emol, a Black Album que tava ali, cara, tá aí. E aí, tipo assim, a gente não pegou essa fatia, né? Então, ao mesmo tempo, rolou muito nessas músicas, assim, aquele sotaque mais assim, um pouco nirvanístico, digamos assim, né? Tipo, uma coisa mais Seattle, noventista, no sentido noventista ali, né? Aquela coisa que vem no sangue da galera. Sonic Youth, né? Tem um pouco desse ar, assim, né? Um pouco daquela veia punk, tá ligado? Assim, um pós-punk, na verdade, né? E aí a gente teria também aquela linguagem não brazuca, mas na composição, né? No texto, né? Nas letras do Gil, tá ligado? Colocado em cima do que é a poesia e a música, porque é muita música, a melodia bem variada, muito louco. Todo momento assim, ele tá participando, né? Assim, a tocando todo violão, momento. Ele tá pegando violão, ele faz as linhas de harmonia, ele faz marcações rítmicas, saca? E vai conectando comigo, vai tocando com o Ney, vai tocando com o Bruno, ele tá interagindo com todo mundo, né? E é um cara que gosta muito de desconstruir as coisas, sabe? Fazer mixagem, né? Igual ele diz, ele gosta muito de fazer mixagem. Tipo, ele gosta muito de, tipo, pegar, chocar tons com os outros, assim, tipo, um tom e outro, né, tal. Aí tá, a música, em determinado momento, tá num tom, mas ele cantar num tom relativo daquela música e ficar naquilo, ficar desconstruindo, trocando melodias, nota, melodia. Tem um ouvido incrível, cara. Tem um ouvido espetacular, velho. Altamente, muito apurado. O ouvido dele é muito apurado. Tipo assim, é muito casca grossa. O cara é samurai mesmo, assim, sabe? Assim, tipo, já tocou com muita gente, entendeu? Então, tipo assim, é um mestre, sabe? Assim, é praticamente um professor, sabe? Assim, que tipo, que chega, sabe? Assim, tipo, ó, não, velho, sinal você fazer, ó, faz assim, entendeu? E de uma forma que te, sabe, assim, que te deixa muito feliz. É muito foda. O pessoal que tá acompanhando o Twitter, YouTube, a gente já viu vocês ensaiando com ele Bate Macumba, né? Uhum. Deu pra entender mais ou menos como tá sendo o processo. Tá ficando mais pesado com a pegada do Macaco Bong, a gente pode esperar um som com algum tipo de peso do macaco, ou nem que seja na pegada da bateria, alguma coisa assim? Cara, eu acho que quanto a pegada do macaco, ele vai estar mais ligado ao que se refere à harmonia, né? Ao que se refere à pegada, tipo assim, do groove, ao que se refere à sombra do baixo, mas não exatamente o peso... Sabe, que é aquele peso do rock, né, full. Sim, da distorção. Sim, eu acho que foi uma coisa que a gente meio que também procurou fazer. Não o que a gente faz no Macaco, saca? Pô, a gente vai tocar músicas que você tem uma voz que guia, você tem uma melodia de voz que é cantada, você tem, né, uma outra concepção que pra gente também permite a gente, né, experimentar outros tipos de, né, nuances, eu acho. Acho que a gente brincou muito mais com isso, né, com os climas, a pulsação, né, a gente trabalhou muito mais isso, eu acho. A gente até um bom tempo atrás, assim, bem no começo da banda mesmo, né, até tipo assim, quando a gente vinha criando a linha de proposta do som, assim, é uma coisa que a gente chegou até no denominador, que tipo assim, se a gente faz um trampo, tipo, de um tempo pra cá, trabalha ele, digamos assim, em suma, e no trampo seguinte, pegar aquele mesmo trampo e reproduzir de alguma forma no outro, ter assim, caracterizar algum parâmetro em cima disso, acaba sendo um erro pro que a gente vê do que é o Macaco Bong, sabe? Assim, o Macaco Bong tem esse trampo de artista igual pedreiro, tem um outro trampo que eu acho que ao mesmo tempo ele vai ser pesado, mas ele vai ser também um pouco intrigante pra muita gente, sabe? E outras pessoas que não curtiam a banda podem se identificar com outro trampo, mas essa não é a intenção, entendeu? Na verdade, assim, é fazer o que tá na nossa veia, o que a gente tá ouvindo, sabe? A gente vai botando a influência um pouco de cada um ali, sabe? A gente não tem esse lance do rótulo de fazer assim, tipo, essa música e tal, porque, entendeu? Não tem motivo. Música não existe razão na hora de se criar, saca? Assim, não existe fórmula. né? É aquele lance, né? É um oceano, né, cara? Você deita, mergulha e explora ali e vai pra onde você quer. Só pra dar uma complementada nisso, né? É uma coisa que a gente diagnosticou, que a gente já tava sentindo, o Gil foi o que falou primeiro e a gente tomou pra si, assim. É que a gente criou uma coisa que não é necessariamente Macaco Bong, não é necessariamente Gilberto Gil, mas um terceiro elemento ali, né? E na mesma hora que a gente tava discutindo isso, o Skype falou um negócio interessante, que foi que não deixa de ser o Macaco Bong, porque o Macaco Bong não é exatamente essa fase que tá no Artista Igual Pedreiro ou no segundo disco. Você pega uma carreira como Gilberto Gil, por exemplo, tem 300 mil coisas ali nesses 50 anos, né? Então, assim, acaba sendo o Macaco Bong, sendo Gil nessa perspectiva de tá aberto pra explorar sonoridades mesmo, assim. A própria voz do Gil, tem música que já tá em outro tom de acordo com a mudança da voz dele no decorrer dos anos, né? As transformações do corpo e tal. Então tá aberto a ressignificação, acho que é o grande lance aí, que acaba criando um terceiro elemento de sonoridade, mas que se você for ver em essência, é só o Gilberto Gil, sempre pesquisador, cabeça aberta de sempre, e a gente aprendendo a fazer isso, né, e ainda mais agora na prática aí com ele, né, que já tem esse lastro de fazer isso na música. Então, galera, vamos ouvir uma música aí. Vamos ouvir uma música do Gil e uma do Macaco Bong. Vou pedir uma do Gil, uma das que vocês vão tocar, que a gente tá aqui no rádio, então vamos ouvir do Gilberto Gil. Essa é pra tocar no rádio. E aí vocês escolhem uma do Macaco Bong aí também pra tocar. Boa, boa. Futurível! Futurível! Futurível. Bom, vocês ouviram aí Shift com Macaco Bong, né, um clipe que eles acabaram de gravar agora. Procure no YouTube aí o clipe maneiro a beça. E antes vocês ouviram Gilberto Gil, Essa é Pra Tocar no Rádio. Então a gente tá falando aí da construção e da desconstrução das músicas. E tem o papo do arranjo de Aquele Abraço, né, que vocês tocaram, que parece que o Gil ficou meio assim, ouvindo, depois pegou o violão e aí a coisa fluiu. Como foi, assim, esse arranjo? Na verdade, foi outro tom, né, gente? Teve uma série de acertos ali, né, em relação à tonalidade, né, em relação ao arranjo também, né? Porque, de certa forma, o Macaco, ele tem um estilo de som que, como não tem voz, né, a gente compõe em cima de melodia e riff mesmo, né? Então, o que parece ser mais complicado, mas que pra gente é muito mais fácil assimilar a melodia ou a frase de um instrumento do que propriamente a letra. Então, assim, teve algumas modulações na harmonia da música que eu não tinha percebido. E aí ele, pô, tô sentindo falta dessa parte aqui, entendeu? De tal parte, pô, mas que parte, cara? Que eu ouvi realmente, tem essa parte, olha, modula, tá ligado? Eu falei, que doideira, tá ligado? E aí, cara, as harmonias do Gil, cara, eu vejo, tipo assim, é dois dias de ensaio, cara, que parece que foi assim, é muita coisa doida, assim, que você vai descobrindo, assim, que você vai aprendendo. Tipo, tem música dele, por exemplo, Vitrines é o tempo todo acordes com sétima. Todos os acordes são sétima maior, tudo dominante. Todos os acordes, é um blusão, e isso é muito doido. Então, tipo assim, Aquele Abraço é realmente diferente, assim, até pras versões, né, que você vê de Aquele Abraço, né? Tipo, assim, é uma coisa bem diferente. E até acho que é até um pouco também, assim, não, acho que não é muito distante do que a gente... Exatamente, né? Não é aquela coisa assim também que a gente tem a intenção de fazer aquela coisa diferente, a gente acha que seja inusitado ou algo, né? Assim. Simplesmente... E soa assim, tipo, de composições que você tem na mão, sabe? A gente teve muito pouco tempo pra realmente produzir esse trampo, sabe? Assim, foi um lance assim de, tipo, um mês, né? A gente teve um mês pra... cheio de trampo, show, fazendo, viajando, né, e tal, fazendo coisa nesse sentido. Ensaiava no meio das viagens. Exatamente. E aí, tipo, fazendo dois arranjos, né, fez uns arranjos, depois limou os arranjos todos, fez outro, né, de novo, que é esses aí que estão fazendo. Aí no ensaio ontem entrou mais alguns detalhes também, né, nos ensaios que rolaram. E aí fechou mesmo, né, a coesão, tá tudo como é que vai ser. Eu acho que também foi uma coisa muito, assim, dele, né, dele entender aquilo que tá sendo proposto. A gente se conhecer musicalmente. Ele falou, peraí, toca o que vocês fizeram? Como que é a música que vocês fizeram, a nova música? Porque é um arranjo que a gente fez, então é um bagulho que é novo pra ele, né? Então pra ele mesmo, acho que entender, ele falou, não, toca aí, toca aí que eu vou ver onde que eu vou entrar aqui com a voz, onde que, né? Então foi, acho que um processo muito dele se entendendo a música, né? E sacando, procurando ali onde que ele é... né, participar, pegando violão, brincando, né? Ele encaixa em qualquer coisa que se apresentar pra ele com uma lógica, né, uma lógica apenas, não uma lógica assim, mas assim, um processo passo a passo, ele participa, né? E eu acho que Aquele Abraço foi uma música que simplesmente acho que é a mais complicada, porque teve pra ele uma mudança, acho que maior do que as outras, eu acho, talvez, né? As outras músicas ele, eu acho que conseguiu adaptar mais fácil do que Aquele Abraço, né? Exatamente, e na verdade Aquele Abraço é a música mais complicada, assim, apesar de das músicas do Gil não é nem um pouco uma das mais difíceis, assim, tipo assim, é uma das mais fáceis. Então, assim, pra gente, nesse repertório foi a mais difícil, sabe, assim, a letra dela é um pouco mais extensa, tem muito detalhe, né, na harmonia mesmo, né, da forma tradicional como ela é. Mas, assim, não que as outras músicas tenham sido fáceis, né, e tal, assim, então não que também tenha sido muito difícil, sabe, assim, existe um equilíbrio, sabe, quando você senta pra fazer um som. Tipo, talvez seria mais... soaria mais frio o som se a gente fosse lá pra fazer as músicas como elas são mesmo. Tipo, aí seria um processo mais, tipo assim, não, isso aqui, essa frase, não, esse acorde, não, é assim, não, ó, pegado aqui, ó, não tá suando. Tal. Então, como a gente sentou pra fazer uma parada junto, sabe, o lance flui com muito mais... muita coisa até flui com naturalidade mesmo, né? Você tem mais liberdade pra transitar na música enquanto você vai passando ela várias vezes durante o ensaio, né? Você vai testando uma frase, testa outra, né, e tal. Coisa que normalmente não, você não tem como fazer, né, nas outras músicas, né. Tipo, você não tem essa liberdade, né, de... Porque a música... Por isso que teve muita... Algumas das músicas que entrou no primeiro repertório acabou não entrando. Uma delas, inclusive, é Futurível, né, que acabou... Tipo assim, são músicas que não tem como mudar, entendeu? Não tem como você... Tem uns bagulho que não dá pra você querer reinventar ou querer... Exatamente, máquina de ritmo, entendeu? Assim, não tem como você mudar, entendeu? Assim, eu acho que também perderia um pouco dessa coisa da nossa... Do nosso tato também no lidar com aquilo, né? Com a nossa linguagem também, né? Uma possibilidade nossa de adaptação com o ambiente, né? Porque pra gente, assim, tá, a gente é acostumado a tocar em três. A gente não toca com voz, não tem um espaço pra voz. Então é outra pegada, é tudo diferente, né? Tudo muito diferente. Foi, pra gente é um processo de descoberta, de... aprendizado, né, assim, tipo, ao mesmo tempo é um lance muito louco, que é o primeiro ano, assim, praticamente, assim, né, tipo, é o quinto ano da banda, é uma banda nova, né, o Macaco é uma banda nova, a gente tá com o quinto ano, tá no primeiro disco e tal, e muita coisa, assim, foda, assim, já rolou, assim, muita coisa do caralho mesmo, desde o prêmio do disco, né, o feedback nos festivais, nos shows que a gente vinha fazendo, né, de resenha de blog, de jornalista e revista que saía, né, e tal, uma série de coisas, né, e ao mesmo tempo, né, esse grande momento, né, que veio vindo ali de 2005 pra cá, sabe, do circuito, né, da rede, né, do circuito fora do eixo, começou de centro-oeste, norte, depois foi o país inteiro, né, aí a economia criativa, né, cada vez mais sendo dialogada, cada vez mais sendo consolidada, e ao mesmo tempo, né, esse gestão, né, esse processo de gestão de carreira, de banda, né, sempre, ao mesmo tempo, para muitas bandas até hoje é um mito, né? Como assim, né, tipo assim, o Macaco é uma banda, né, que não tem, né, ligada a nenhuma gravadora, sabe, é a banda que é realmente independente, a gente faz nosso trampo, viaja só nós três, eu sou hold, falando até, tipo, a gente até se apresentou errado, na verdade, né, tipo, eu sou Bruno, guitarrista e hold, e Neil, baixista jornalista da banda, praticamente assessoria de imprensa da banda, né, aliás, e Dayan é baterista e produtor da banda. Faz todo o código de produção. Não é apenas o músico, né? Exatamente. Vocês estão também, né? Pegando no pesado, sendo artista igual pedreiro, né? É, porque na verdade faz parte, né? Acaba sendo... A gente vê muito mais pelo sentido, assim, de ser omisso, né? Ser reducionista, de certa forma, entendeu? Não é que você, tipo assim, não, se você não fazer a parada, você tá... Não. Você tá vendo de uma forma mais reduzida, digamos. Não, o lance é que, tipo assim... Se a gente tem a possibilidade, é uma banda muito fácil de fazer, sabe, assim, tipo, nós três, a gente, por exemplo, não usa retorno hoje, assim, praticamente, assim, dependendo muito do caso pra gente usar retorno, sabe, assim, quando a gente tem a possibilidade de montar o nosso palco, quando não é festival, assim, quando às vezes que é só a gente, assim, ou então quando é festival e tem praticado móvel lá no palco, então tem que, como a gente mudar a posição, como a gente quer depois a outra banda também, não vai prejudicar nenhuma outra banda, né, e tal, na forma, montagem dela no palco, a gente usa, que é a batera na frente, na verdade, os amplos ficam atrás da batera ali, a gente fica naquele canto cada um, e a gente se ouve ali, então a gente não usa monitor. Então, assim, já é praticamente, assim, uma hora, meia hora de passagem de som que já não existe no check-in do Macaco, sabe, assim, que tem muito lugar que a gente chega pra passar som, os caras, não, tá, então a gente, não, velho, aqui não precisa, tá, depois eu mesmo. Aí os caras depois entendem, né, falam, realmente, não precisam de retorno, entendeu? Tipo, o som a gente já toca alto, entendeu? A gente já tem então, tipo assim, existe um esquema já do Macaco, sabe, assim, existe já um lance desse trio, sabe, assim, de tipo, como a gente toca, entendeu? O ambiente que a gente tá, a intensidade que a gente toca, sabe? Tipo, por exemplo, quando é palco grande, arena aberta, a gente toca com uma intensidade, mas como a gente não tem aquela... O som vai, ele não volta, a gente tem um feedback diferente. Então acaba que a gente acaba tocando com mais gás, tá ligado? E o pub, a gente consegue tocar mais dinâmico, né? O ambiente fechado, né? Soa aquele lance mais CD, né? Tipo assim, mais audível cada coisinha, né? Os detalhes, né? E tal. Que não deixa de soar aquela massa também que tem no PA grande, né? E tal. Então, o Macaco, eles são várias estéticas, assim, às vezes eu fico pensando sozinho, assim, até curioso, assim, eu queria gravar o mesmo trampo do Macaco, sabe, em vários formatos, tipo, a gente tem esse do estúdio, sabe, aí gravar um outro em ambiente fechado, só com microfone over, mas o mesmo lance, com os mesmos overdubs, sabe, com as mesmas coisas. Pra ver a diferença. Pra ver a diferença, porque, tipo, cada um vai soar um lance interessante pra caralho, sabe. Vai sair um DVD ao vivo aí, que deve trazer... É, os convidados já é um lance do caralho também, que é um outro projeto muito louco. É muito legal também. Sabe, que é tipo assim, é um processo de você hoje unir. Porque qual que é o grande lance, uma coisa que eu vejo legal assim desse momento? Assim, você tem mais liberdade também nesse sentido de apostar, sabe, em experimentar não só a questão do artístico, sabe, assim, de tipo, vamos montar, juntar o macaco, o móveis e a galera lá e fazer um som muito louco. Vamos fazer esse povo, vamos embora, então, vamos juntar o Gil e o, saca, e o sabe, Richard Bona e o Pat Metheny, sabe, vamos fazer, tá ligado? É uma coisa, mas só que tipo assim, vamos fazer uma parada nós lá, tem condição? Ou não, entendeu? Então, tipo assim, as coisas estavam mais próximas, entendeu? Envolve custo, envolve muita logística, envolve produção, sabe? Então o Fabrício, a Eline, a gente, a galera do Móveis, né? Falou, não, vamos abraçar, vamos fazer essa parada. Foi uma conversa que veio de um tempo sendo amadurecida, entendeu? Foi todo um processo, assim, pra rolar mesmo, o momento de consolidar aquilo. Porque, por exemplo, viajar, fazer show, é uma galera. Cada um de um lugar. Siba e Vitor, que estavam morando... O Vitor tava morando em Recife, tá morando em São Paulo agora. Mas o Siba tá sempre em São Paulo, mas mora em Recife, vive viajando. E aí a gente encontrou com o Siba ontem, tá começando a produzir o disco dele, inclusive. Essas são algumas participações do DVD, né? O Siba, o Vitor Araújo, aí o Jack, inclusive, toca com o Porcas, tá sempre tocando com o Porcas. Tem um... Percussionista do Porcas. Os metais dos móveis, os metais do móveis. E a gente, né? A gente gravou esse trampo no começo desse ano. Ficou esse ano, durante esse ano, editando, né? E tal. Tanto os áudios quanto as imagens. Mesmo porque... Teve um processo de construção meio que exato. Assim, meio que diferenciado e bem de acordo com o nosso processo, né? Uhum. Porque nada que a gente faz, eu acho que vai estar desligado com isso, assim, sabe? Não é uma coisa que assim, vamos juntar uma galera e vamos fazer um som e gravar um disco e só isso, né? Como a gente vem colocando, né, a gente faz parte de todo desse processo da rede, né? Então, era uma ocupação de espaço muito importante aquela, né? Pô, a gente fazer um show no auditório do Ibirapuera, saca? Um lugar fantástico, né? Com toda uma estrutura, movendo todo um processo de várias pessoas dos coletivos, né, participando, aproveitar o momento, né, para estar se reunindo e meio que criando os nossos processos de concentração mesmo, né, de reunião de trabalho. Então é um processo que a gente movimenta várias pessoas. Então essa gravação, esse projeto, ele é um projeto que teve um processo de construção colaborativa, né? O DVD, a gente gravou ele em Belo Horizonte, que foi o segundo momento que a gente fez show. Foi no Palácio das Artes, foi no Conexão Vivo que aconteceu, né, o projeto. E teve a participação do público com relação à construção dele, né? Então nas edições, a Priscila, que é de Belém, né, tem a produtora chamada Green Vision lá, ela trabalhou com quatro câmeras no palco, né, de uma determinada qualidade, né, maior do que as demais. E pegamos várias imagens do público, né? Então você tem imagem de celular, você tem imagem de câmera digital, você tem imagem de uma outra câmera, né, um pouco melhor. E ela foi mesclando isso e, cara, ficou muito interessante, assim, né? Desde o clipe que a gente gravou com ela, desse trabalho que a gente... Ela é uma pessoa que tem um foco muito interessante sobre esse trabalho que a gente desenvolve, assim. Putz, a participação do público foi muito bacana, assim, pessoas gravando, saindo de casa, né, indo pra lá. Então a gente pegou várias imagens, assim, foi um material bem bacana. E o disco, né, que a gente vai lançar, a gente já lança ele agora no ano que vem, em janeiro, né, no dia 30, no auditório. O disco vai ser do material que a gente gravou no primeiro show em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente tem o material do disco, ao vivo, e de Belo Horizonte, a gente tem o material do DVD. Agora, diz uma coisa, nesse show Futurível, o Gilberto Gil tá passando para vocês o bastão de artista engajado, né? Como é esse processo de ser um artista engajado, assim, de onde surgiu essa iniciativa? E vocês também veem o Gilberto Gil também fazendo parte dessa nova ideia de artista engajado, ele, afinal de contas, ele tá reconhecendo, né? Na verdade, assim, o Gil dá aula disso, na verdade, né, já é o pioneiro disso, né? O construtor disso, né? A condição existencial que o Brasil vivia na época em que ele tava construindo tudo era absurdamente outra, era sem noção, tá ligado? Era, tipo, a gente pegou o governo do Lula, ao mesmo tempo que a banda tava começando, o Lula tinha acabado de assumir, então, tipo, sabe? A gente pegou a parada assim, muito mais tapete, sabe? Assim, já, entendeu? E, além de tudo, ainda estamos num começo, né? O Gil já foi, voltou, caiu, machucou, ralou, quase perdeu o pé, não colocou de volta a perna no lugar. Foi tudo, velho, tá ligado? Passou por tudo, né? Assim, não só ele, como, se a gente for ver assim, muitos outros. Então eu vejo assim, que na real, cara, esse momento que a gente vive é um processo pós, né? Assim, uma série de momentos, né, que a gente vem passando, né? E não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Tipo, a internet transformou uma realidade que foi um impacto, né, cara? Que transformou não só o Brasil nisso que a gente vive hoje, mesmo por causa do... independente da presidência do Lula, sabe, e tudo mais, mas assim, o que eu digo é em relação à tecnologia mesmo, sabe, assim, hoje em dia, por mais que aqui no Brasil ainda você paga muito caro no imposto, em relação ao dólar, sabe, pra você ter acesso a equipamento, tipo, guitarra mesmo, baixo, violões, pedais, computador pra você gravar, sabe, essas coisas, assim, é tudo muito caro ainda, sabe, tudo mais, mas ainda, pelo menos hoje já é mais acessível, sabe, assim, como gravar, né, você ter como gravar na sua casa, né? Então, tipo, isso em qualquer lugar do mundo, sempre com um PC, assim como a gente tá gravando a rádio aqui hoje, estamos aqui com uma placa, uma Focusrite Sapphire 6 USB, um Mac, sabe, assim, gravando dois miczinhos aqui, sabe, tá rolando demais. Então é isso, na real, saca, assim, que é o lance. A gente fazendo aí pra você que tá ouvindo, pro brother ali que tá aí do lado também, quem tá conectado, que, tipo assim, antigamente, pra gente fazer isso aqui, a gente ia gastar uma grana, tá ligado? Além de, tipo, pra veicular isso aonde, tá ligado? Como, tá ligado? Ia ser um processo, tá ligado? Teria que sair distribuindo na rua, de mão em mão, sei lá, ou desconstruir também, já vai tomar lá o bagulho tudo e mudar a gestão política do bagulho, enfim, ia ser uma outra onda, tá ligado? Então, assim, hoje em dia, cara, além de tudo, a gente tem a possibilidade, o que mais legal de tudo, é de poder, através dessa ferramenta, criar um novo sistema, né? Criar realmente, fazer da rede realmente um novo sistema, né? Não é um movimento, né, que é que lance do encontro de artistas e outros que têm entendimentos mais ligados à política, cultural e gestão, entendeu? Que estão... Não, existe um sistema hoje que, se você entender ele quanto metodologia, saca? Se você entender ele quanto sistema mesmo e planejamento, sabe? Você consegue gerir muitos trabalhos, desde pequenas ações mesmo em determinados locais na sua cidade, como também empreendimentos, né? Você tem como gerir uma série de empreendimentos com esse tech todo adquirido. Nesse caso mesmo, o Cubo mesmo é uma faculdade, sabe, assim... É uma faculdade que, assim, é tão foda, aliás, assim, acho que mais foda do que qualquer outra faculdade, saca? Porque, tipo assim, claro, né, no setor da, no âmbito da cultura, né, da política cultural, saca? Da gestão disso tudo, né? Porque, assim, a gente fazer, por exemplo, você construir uma carreira hoje, né, não só de músico, como também de militante, no sentido de, tipo, movimentar a cena, sabe? Assumir responsabilidades pra si, saca? Pra tá cada vez mais, né, consolidando, acreditar naquilo, né? É um lance que é muito maior do que isso, sabe? Assim, não basta só o lance de você acreditar na parada e achar do caralho e tudo, e ir lá e ralar, entendeu? O lance é que, tipo assim, além de você... além do que você... O ralar, na verdade, é o micróbio do... É o início, entendeu? Assim, é a microcélula do início da parada, entendeu? É onde você vai entender. Em muitos momentos você vai bater cabeça pra caralho, entendeu? Em muitos momentos você vai, tipo, tá se estimulando pra caralho, saca? E é isso tudo que é a realidade do músico hoje. Tem gente que não gosta, dizem que usar o termo cineasta hoje, né? Dizem que não é o termo muito legal, né, e tal. Mas, assim, todos os outros ativistas culturais, sabe? Essa é a realidade hoje em dia, assim, do empreendimento, né? É o caso do Macaco, que tem esse processo de gestão, é o Móveis, que já tem um projeto de gestão também, empresa também, é um outro lado, e aí por aí vai, sabe? Caiu essa coisa, né, do artista estrela que chega só no show pra tocar, que vai no hotel, joga a cadeira pela janela, né, e sacaneia a imprensa. Hoje em dia o artista, banda, ele é a imprensa. Tem banda pequena hoje em dia que faz isso, tem banda que ninguém conhece que faz mais isso que banda grande, né, ó. Né? Sobe na bateria, pula, quebra e depois some, desaparece, não sabe nem quem que era a banda que quebrou e fez a parada. Mas... E a relação disso com o Gil é muito louco, cara, porque, né, até como a gente tava falando anteriormente dessa relação, né, de comparação da Tropicália com o Fora do Eixo enquanto movimento, assim, né, você vê que hoje, assim, pra gente pegar essa coisa mais tapete, né, que, assim, o governo federal não dialoga mais com a sociedade com o cacetete na mão, né, então a gente já pega esse tapete, né, e já de ter internet também, que é, assim, uma coisa que mudou o rumo da humanidade. E casando isso com o que estava sendo falado agora, a gente identifica isso de uma maneira maior nesse trabalho, assim, né? Vendo isso acontecer na prática, assim. Porque qual que é a relação, né? No momento em que existiu isso, em que tinha a Tropicália ali, que hoje a gente tem, né, mais essa coisa mais de ser da sociedade, que antes era uma coisa dos artistas, né, esse maior entendimento político, teve um certo período de tempo no Brasil em que houve uma lacuna disso, né, que foi quando as grandes gravadoras começaram a tomar conta do mercado e criou esses pseudo-artistas de tacar a cadeira pela janela, que o cara queria ser o Axl Rose e tal, né, e que inclusive criou um vício que tá cada vez mais morrendo, mas que ainda pequenininho, mas ainda existe, né, que é o que o Caio falou de ter banda pequena que pensa que tem que ser o Kiss, assim, né, que tá acabando, mas ainda tem essas figuras, né, que vem de, que é, são resquícios desse período viciado, assim. Aí é que a gente vê que a gente não tá inventando a roda, e nem é a proposta, né, nem do Macaco Bong, nem do Cubo, nem do Fora do Eixo inventar roda nenhuma, e sim, né, pegar tecnologias que já existem e ao mesmo tempo que você consegue ressignificar elas a todo momento, né, você ter referência histórica ao mesmo tempo que você não se fecha para a modernidade. E o Gilberto Gil representa muito isso também, tanto na música quanto em todo o outro campo de ação dele, né, de um artista mobilizado, assim. É muito interessante agora a gente viver essa retomada, assim, né, tipo, essa nova essa repolitização dentro desse campo cultural e na perspectiva de hoje, né, em que, né, tá tudo mais favorável e a gente tem uma maior comunicabilidade através da internet, que essa repolitização, ela não só voltou pro campo dos artistas, ela voltou pro campo dos artistas e tá se espalhando pro resto, né? E aí é onde entra a questão do Pecute, que você tinha falado anteriormente também, que é justamente isso, assim, essa questão da classe cultural debater cultura, né, e propor e fazer junto com o poder público, no sentido de tá participando de igual para igual, assim, ao mesmo tempo que ele não tem um envolvimento partidarista, mas ao mesmo tempo ele é aberto a isso. Então, por exemplo, dentro do Pecute vai ter pessoas de todos os partidos, vai ter o cara do PSDB, o cara do PT, o cara do PMDB, daí por diante, como vai ter gente que não é de partido nenhum e só quer estar ali interessado em debater a cultura, a sociedade civil organizada, né? Todo mundo debatendo e procurando ali os pontos de convergência, né? Em vez de ficar em roda de acusação, né? Você cria um outro ambiente político de encontro de convergência, de ideias, assim. Né? E conseguir fazer isso de maneira conjunta nesse caminhar, assim. Isso começa, né? Tem essa retomada no campo cultural, mas que através de processos bem legítimos, assim, né, que todo mundo se sente parte mesmo, como esse processo das redes sociais e como o Pecute, por exemplo, ele vai se canalizando e vascularizando para outras camadas da sociedade também. Então tá, galera, a gente falou bastante aí da internet, das novas possibilidades que a internet tá trazendo. Eu vou pedir uma música do Gilberto Gil, então, aqui, tudo a ver sobre isso. O nome da música é Pela Internet. Depois a gente ouve uma do Macaco Bong também, vou escolher aqui Amendoim. Futurível! Informaré que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer. Chefe da polícia carioca avisa pelo celular. got. Eu quero estar na rede, promover debate. Junta via internet, grupo de dietas de Connecticut. De Connecticut acessa o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Macaco, Bong e Gilberto Gil juntos. We'll be right back. Vocês ouviram aí Amendoim com Macaco Bong. Antes você ouviu Gilberto Gil pela internet, inclusive uma das músicas preferidas do Ney, aqui do Macaco Bong, tô aqui conversando com a galera. Em 1968, Gilberto Gil, ele tocou com os Beach Boys num festival. O nome da música era Questão de Ordem, e essa música era um festival, era classificatório, essa música foi desclassificada. Não só porque era uma banda de rock tocando, mas porque era uma melodia caótica, o vocal dele era meio próximo ao canto falado do Jimi Hendrix, e isso causou meio que um choque entre os jurados, e ele foi desclassificado com essa música. De lá pra cá, agora, ele tá tocando com uma banda que toca mais pesado que os Beach Boys tocavam na época, que era uma banda de rock psicodélico, e agora é uma coisa muito mais aceita, assim, o que mudou de lá pra cá? Naquela época ele tinha esse desafio estético de buscar uma linguagem nova pra música brasileira, sem deixar de ser brasileiro. Esse desafio continua ou o desafio hoje mudou, é outro? Eu acho que no âmbito da música hoje, eu acho que pensando até em um processo mais sólido assim, o desafio é a gente criar estrutura de sobrevivências mesmo, assim. Eu acho que a coisa caiu pra uma coisa muito mais, um âmbito muito mais prático, assim. Eu acho que partindo desse princípio, a busca não é mais, acho que tanto você pirar em tá fazendo uma coisa que, mano, vai ser muito foda. Eu, assim, sendo frio, pensando algumas coisas pragmáticas, o cara, quando vai montar uma banda, um projeto artístico, ele tem que pensar em vários fatores logísticos, de produção. Eu pensaria muito nisso hoje em dia, né? Antes, muito até do que, o meu desejo de tocar aquilo que me satisfaz por completo. Não que eu faça coisas que eu não goste, né? Mas, assim, você tem que pensar no processo logístico, né? Eu acho que pensando em sobrevivência, pensando análise de programa, de carreira, de tudo isso. Eu acho que a busca hoje, cara, é muito mais focado nisso. Eu acho que a liberdade também traz uma despreocupação muito grande também, né? Que a partir do momento que a gente que montou um trio de rock instrumental que casou muito, querendo ou não, a gente não pensou nesse processo logístico, né? No começo a gente nem parou pra pensar nisso, a gente sempre só tocou, né? Mas foi um processo que depois a gente maturando e vendo que aquilo, né, realmente virou uma banda, um projeto, que assim, olha, né, a coisa, né, pode se tornar um projeto, né, bacana, que vai ter um investimento, né, do coletivo, vai ter um investimento, né, que todo mundo aposta nisso, todo mundo vê isso como uma coisa que faz parte, é orgânico disso, né? De uma certa forma, tá ligado com essa coisa da renovação estética, eu acho que é importante, né? Eu acho que tá muito ligado à pesquisa, tá muito ligado a um desprendimento. Eu não vejo que se é forçado, não acontece, né? Eu acho que o cara pode até fazer um punk, se o cara faz bem feito e verdadeiro ali, aquela parada ali, não é, o punk não é o mais moderno, não é o mais nada, mas, né? E a busca hoje, eu acho que a relação que isso vem buscando, vem né, traçando, assim, essa coisa do Gil com a gente, essa referência que ele tem, né? Até que, por exemplo, lá fora a galera assimila o nosso som não por uma questão de inovação estética, por uma... A analogia da galera é outra, é como que uma banda do Brasil, né, toca rock desse jeito, né? Não é porque aqui no Brasil não, a gente tá tocando uma coisa que pra galera é muito diferenciado, é muito, né? Então acho que também tem essas coisas do tempo, tem o que as pessoas estão com a internet e com todos os canais de informações que existem, tá muito ligado o que a pessoa quer ouvir e o que ela renega ouvir. Você tem aquilo que você pode renegar a ouvir, né, mano? Você tem um monte de coisa que a gente renegou, tipo, quem aqui assiste televisão, né, ou procura coisas, né, com relação às informações que você tem certeza que são verídicas, né, televisão, né? Que eram coisas que são coisas que pautam, são coisas que direcionam a maioria das pessoas pra isso, né? Então lá fora tem-se uma análise com relação a gente, por exemplo, né? Pensam muito mais como que uma banda do Brasil, que tem toda uma característica sonora, né? Pô, os caras são três negão, saca? São três negão e fazendo um rock, né? Que é um som, é uma característica deles, tem uma linguagem deles, é totalmente diferente do rock que os gringos fazem, do que a gente faz. E ao mesmo tempo, eles conseguem enxergar o rock and roll e os nossos temperos, os nossos macetes, os movimentos diferenciados. Só complementando isso daí, lá no Primavera Sound, por exemplo, que foi o festival que a gente tocou em Barcelona, a gente aproveitou pra fazer umas entrevistas e tal. Né? A gente entrevistou o produtor do palco que a gente tocou, são vários palcos, né? E esse palco que a gente tocou, ele foi criado esse ano pra ser justamente uma amostra de coisas novas, que o festival é assim, Pixies, Tortoise, Pet Shop Boys, Pavement. E foi criado esse palco novo que foi o que a gente tocou e que o Autoramas também tocou. E nesse papo com esse produtor, né, desse palco pro lá do Primavera Sounds, a gente tava falando do conceito do palco, que era pra tirar essa coisa de que road music, tipo assim, a música do Brasil... O cara vai esperar que vai sair um pandeiro. Não que seja ruim ter um pandeiro, mas se limitar a identidade musical do Brasil, aí isso é pouco. Assim como você falar uma banda da Argentina, como El Mató, que também tocou nesse palco, no Primavera Sound desse ano, você achar que vai vir um tango, e o som do El Mató não tem nada a ver com o tango. Não que fosse ruim a banda que vai lá e tocar tango, mas não é só isso que tem na Argentina, né? E eu acho que é um pouco disso também, de quando fala uma banda do Brasil e entra nós três, sem ninguém cantando, guitarra, baixo, bateria, pesadão, com muita influência de rock americano, sim, mas com muita brasilidade, sim, também. Então acho que passa por isso, dessa desconstrução desse clichêsismo de world music, assim, né? E a galera entender que, né, a gente tem, sim, a nossa identidade musical, e ela é conectada, sim, com essa globalidade que principalmente a internet proporciona agora, mas que os músicos brasileiros sempre apresentaram, né? Desde que começaram a viajar, assim, o próprio Gilberto Gil mesmo, né, dos caras que sempre pesquisou muito, né, a música no mundo, até no rock mesmo, assim, né, tanto no rock quanto em outras músicas. Ele é um exemplo mesmo disso, dessa coisa do rock com a brasilidade, né. Bom, então, galera, eu falei aí de Questão de Ordem, do Gilberto Gil. A gente ouve, então, Questão de Ordem, a música do Gilberto Gil, que foi desclassificada no festival. E depois a gente ouve mais uma do Macaco Bong. Vou escolher aqui Rancho. Gilberto Gil e depois Macaco Bong e Rancho. Futurível! Futurível! Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Daqui por diante, fica decidido. Quem ficar, vigia. Quem sair, demora. Quem sair demora quanto for preciso. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Se eu ficar em casa, fico preparando palavras de ordem para os companheiros que esperam nas ruas pelo mundo inteiro. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Ordem, por uma questão de desordem. Por uma questão de desordem. Meme, meme.

Então é isso, galera. Vocês ouviram aí Rancho com Macaco Bong e antes Questão de Ordem do Gilberto Gil, a música que foi desclassificada no festival, que ele tocou com Beach Boys, rolou aí um desentendimento por parte dos jurados. Bom, galera, vamos finalizar então. Eu queria ver com vocês, em relação ao Futurível, ele vai rodar mais cidades do Brasil, né? Anuncie aí quais são os outros shows, além de São Paulo, se a gente pode esperar uma continuidade do processo. E os outros shows do Macaco Bong também aí, que vocês fizerem. Também fala aí os links do Macaco, pra galera ouvindo, quem quiser ouvir. Quanto aos shows, assim, ainda é tudo muito cedo ainda, na verdade, né? Vai ter esse show agora dia 14, né? E vai ter o dia 21 em Goiânia, Goiânia Noise. Então é esse, provavelmente vai acontecer, pode ser que aconteça alguns outros, né? E tal. Mas o Gil tem uma agenda super lotada, né? A gente também tem uma agenda lotadaça, agitadaça o tempo todo. Vai em Cuiabá com uma série de trampos, vai em São Paulo com as viagens, às vezes na Ian tem que viajar. A gente se encontra às vezes mais viajando do que em Cuiabá. bem apurado, mas assim, quanto ao Macaco mesmo, né, a gente vai estar fazendo shows com o Gil, né, e Negão é produtor da banda, né, peraí. Então, tem esse agora dia 14, né, com relação a essa do Gil, acho que é uma experiência que a gente quer, né, lógico, que estenda e ele também se mostrou muito, muito interessado, né, tá com a vontade, tá interessado em participar disso, né. De estar se envolvendo mais com essa coisa dessa concepção nova de arranjos. Ele tá, né? Ele é um cara que, mano, adora fazer som, cara. É incrível, mano. Hoje o ensaio, a gente sentou, ele ficou 5 horas sentado no banquinho, levantou durante uma hora, sentou e, cara, não saiu do estúdio, saca? A gente saía, toma água no banheiro, né? E ele, mano, estigado, né? Estigado. Legal. E aí, é isso, né? Então, agenda a gente teve agora, tem agora o dia 14, né, aqui lá em São Paulo. Aí dia 17 a gente vai pra Goiânia, faz um show com os convidados no Noise, né, no Martin Sererê. E no próprio Goiânia Noise a gente faz um show com o Gil também no dia 21, na Universidade de Goiás. Tem, assim, tem umas outras datas que também estão sendo, né, especuladas e vendo questão de agenda, né, tudo isso pra esse ano ainda com ele. Acho que da gente, eu acho que tem o Calango, né, depois do assim que acabar o show do Gil, a gente já volta pra Cuiabá correndo, que o Calango começa aí já começou, já teve uma série de... Assim, o Calango vai ser um festival esse ano que vai ser muito, muito invasivo, assim, né, vai tomar a cidade toda, vai ter show no Dogão, que é o nosso parceiro lá, né, o Cavernas Bar, vai ter no Clube Garage, que também, que é uma boate de música eletrônica, um lugar bem bacana, né, a gente vai invadir a cidade com a Casa Fora do Eixo também, que é a nossa casa, né, na Zum Zum, que é um bar, né, uma casa noturna também lá, no centro da cidade, e a gente tá, e a Praça das Bandeiras, que vai ser, né, o palcão livre, assim, né, free. Vai ser bem bacana esse ano, né, o Festival Calango, e a gente, né, tá assim, como sempre, trabalhando ele, né, nessa perspectiva de estar, né, incluindo, renovando, novos agentes em Cuiabá também, né, pra estar cada vez mais sentindo que esse processo do festival, cara, ele é nada mais é do que a celebração da cena, né? A celebração de construção da cena, assim. Então, a gente tá fazendo um festival no Cavernas, é porque, porra, é um espaço, mano, que o cara, né, mantém ali dia após dia, dando espaço pra banda autoral, né, de todos os estilos. É um bar que foca mais no metal, né, então por isso que a gente fez uma programação específica pro festival, né, nesse âmbito no bar, né, meio que o estilo de showcases que o South by Southwest faz, né, de você pegar vários pontos da cidade, produtores, né, e tá colocando ali coisas específicas que, né, que ornam, né, coisa do showcase, de você direcionar o público e agentes, né, jornalistas para aquilo, né. Quais são as datas do Calango? O Calango começa dia 25, né, 25, 26, 27 e 28 de novembro agora. Beleza. Né? Aí depois do Calango tem a Feira Música Brasil também, que é outro acontecimento que todo mundo que tá envolvido com a música e com a cena brasileira de um modo geral deve estar antenado e estar participando, né? A Feira Brasil quando é? É de 6 a 12, se não me engano, em BH. É isso, né? De 6 a 12 em BH. De dezembro. E vale muito a pena, cara. Quem nunca foi, quem é daqui, né, da região sudeste, vai estar, né, geralmente em dezembro, ela já tá de férias, ou na verdade no... eu não tenho muita noção dessa realidade, né? Mas é uma coisa que vale a pena, assim, de investir, né, e conhecer. Legal. Agora, para ouvir o Macaco Bong na internet, como é que a gente faz? myspace.com/macacobong, youtube.com/macacobong. A gente está entrando firme nessa onda do cidadão multimídia do Fora do Eixo. Então estamos pirando com um monte de videozinho daquele que você edita na mão de 1-2 minutos e posta inteiro. twitter.com/macacobong, que é o Twitter, assim, depois da internet, ele é a segunda coisa que revolucionou a comunicação, né? Pela capacidade de você conseguir linkar tudo dentro de textos minúsculos, né? Então no Twitter também, quem quiser seguir, vai ter... Tá lá vídeo, foto, podcast, tem Facebook, tudo. Facebook, Reverb Nation também e Google. E se eu quiser baixar o Artista Igual Pedreiro, como eu faço? Então, tem no álbum do Trama Virtual, que assim, é um endereço que é grande, se eu não me engano, é album.trama.wall.com. Então assim... Mas se eu chegar lá no Trama Virtual e procurar Macaco Bong, eu acho Google, o disco. Acha, na verdade, se você for no Trama Virtual procurar Macaco Bong, você vai achar a demo e o EP. E se você colocar no Google, álbum virtual Macaco Bong, você vai achar a página do Artista Igual Pedreiro, que tem pra ouvir inteiro em streaming, ou fazer um cadastrinho do e-mail lá e baixar as 10 músicas. Coisa simples, né? Só botar o e-mail, criar uma senha, você pode baixar o que você quiser não lá. Não paga nada e a gente recebe por isso. Legal. Então é isso, galera. Quero agradecer a participação de vocês, tá? Obrigado pelo papo. Eu sou Rafael Lage, conversei aqui com o pessoal do Macaco Bong. Foi um prazer aí falar sobre Futurível, Gilberto Gil e Macaco Bong tocando juntos aí nessa ressignificação estética. Então é isso. É domingo, dia 14, no Ibirapuera, Futurível com Gilberto Gil e Macaco Bong. E dia 21, no Goiânia Noise, repetindo a dose aí. Então é isso, galera. Compareça aí quem estiver por perto. Obrigado aí, galera. Valeu, foi um prazer aí. Pra fechar, a gente ouve uma do Gilberto Gil também, tudo a ver com a internet. O nome da música é Banda Larga Cordel, com Gilberto Gil. E depois mais uma do Macaco Bong. Escolhe uma aí, galera, pra fechar nosso programa. Fazer funk do Lade? Funk do Lade? Fazer Fuck You Lady. Então beleza, Fuck You Lady do Macaco Bong. Antes disso, agora você ouve Banda Larga Cordel, Gilberto Gil. Depois... Fuck You Lady, Macaco Bong. Um abraço. Futurível. Pois na boca provou, cuspiu. É amargo, não sabe o que perdeu. Tem o gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem no cordel da banda larga vai viver sem saber que mundo é o seu. Mundo todo na ampla discussão. O neurocientista economista. Opinião de alguém que está na pista. Opinião de alguém fora da lista. Opinião de alguém que diz que não. Uma banda da bunda é um banda. Outra banda da bunda é cristã. Outra banda da banda é cabala. Outra banda da banda é alcorão. E então são quantas bandas? Tantas bandas pedi e o coração. E o meu coração pediu assim. Só bim-bom, bim-bim-bom, bim-bom, bim-bim-bom, bim-bom, bim-bim-bom, bim-bom. Ou se alarga essa banda e a banda anda mais ligeiro pras bandas do sertão. Ou então não adianta nada. Banda vai, banda fica abandonada. Deixada para outra encarnação. Rio Grande do Sul, Germânia, africano, ameríndio, maranhão. Banda larga mais demografizada. Ou então não adianta nada. Os problemas não terão solução. Piraí, piraí, piraí, piraí, banda largou-se um pouquinho. Piraí, infovia começou. Os ares do município inteirinho. Com certeza a medida provocou, oh, oh, oh. Um certo vento de redemoinho. Diabo de menino agora quer um um iPod e um computador novinho. Certo é que o sertão quer virar mar, certo é que o sertão quer navegar no micro do menino internetinho. Netinho baiano, bom cantor, faz tempo e tornou-se um provedor, provedor de acesso à grande rede www. Esse menino ainda vira um sábio, contratado do Google, sim senhor. Diabo de menino internetinho, sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez igual ao seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia, e agora chegando a infovia, pra alegria de todo o interior. Meu Brasil bem brasileiro, o YouTube chegando aos seus grotões. Veredas dos Sertões, Guimarães Rosa, Ilíadas, Lusíadas, Camões, Rei Salomão no alto, Solimão. O pé da planta baba, da babosa, pois tá boca nova. É amargo, não sabe o que perdeu. É amarga, missão raiz amarga. Quem vai soltar balão na banda larga é alguém que ainda não nasceu. É amarga, missão raiz amarga. Quem vai soltar balão na banda larga é alguém que ainda não nasceu. Futurível. We'll be right back. Futurível! Macaco, Bola e Gilberto Gil, juntos!